Pessoal, lembro a vocês que esses vídeos que nós estamos fazendo, que estão ficando vídeos extraordinários, com muito conteúdo bom, não perde, tá? Nós estamos fazendo para dividir nos dois canais, exatamente para poder distribuir o conteúdo por igual. Então, você vai assistir esse daqui, já deixa o like para não esquecer. Você vai assistir esse vídeo, quando você terminar, vai verificar se você está inscrito no canal, vai clicar no link aqui e vai assistir a segunda parte lá no outro canal. Aí faz a mesma coisa, deixa o like e se inscreve. E aí a gente vai fazendo isso em toda essa série, que é exatamente para a gente poder difundir mesmo a parte espiritual, que é muito importante nas nossas vidas. Show de bola. Então, como eu disse lá na nossa primeira gravação, sobre a questão das obsessões, que eu falei assim, quem são esses espíritos que vão muito além somente das intuições e das inspirações? Nós estamos acostumados dos espíritos trevosos que só intuem e inspiram aqueles que estão em sintonia com eles, aqueles que estão na mesma frequência vibratória que a deles. Então nós vamos falar quem são os espíritos que trabalham nessa questão de manipulação mental de uma forma muito mais profunda, tá? Eu acredito que esse conhecimento é muito importante, principalmente para os espíritas, tá? Porque os espíritas estudam sobre as obsessões simples, fascinação, subjugação, mas nesse vídeo eu não vou falar dessas obsessões agora. Primeiro, eu vou falar quem são esses espíritos e de onde eles vieram. É importante que a gente fale Sim, isso. Com certeza. Quem são isso vai te ajudar muito a saber se proteger, que é o que importa. Isso é importante. Você ter esse conhecimento vai facilitar muito na hora de se proteger, porque quando você não sabe, você é algo fácil para eles, isso. Né? Então a gente vai dar aqui um manual para você se blindar com relação a esses espíritos, né? Aí depois só depende de você. Então nós vamos falar de onde eles vieram, tá? Como vocês sabem, o planeta Terra tem em média 4 bilhões e 500 milhões de anos em média de existência. A raça humana, ela está aqui há muito pouco tempo. Ela está aqui apenas há alguns milhares de anos. Milhares de anos não são milhões, tá? Milhares é na casa dos mil. 100 mil, 200 mil, 300 mil, tá? Então, em relação ao tempo que a humanidade está aqui, os seres humanos estão aqui, em relação ao tempo de existência do planeta, nós estamos aqui há muito pouco tempo, tá? A gente começou lá atrás, né? Australopithecus, Homo habilis, né? Homo erectus, Neandertal, e fomos indo e chegamos até agora no Homo sapiens sapiens. E não parou por aqui, vai muito mais, tá? Porque a evolução não para. À medida que nós vamos evoluindo, o nosso cérebro físico, ele vai ficando cada vez mais aperfeiçoado e com uma capacidade de armazenamento, com uma capacidade psíquica muito superior àquela anterior. Então a capacidade de armazenamento do nosso cérebro, de inteligência, capacidade psíquica, paranormal, mediúnica que nós temos, ela é muito maior hoje do que quando nós éramos australopithecus, ou homo erectus, ou homo habilis, tá? Então, naquela época, esses seres eles eram muito mais instintivos. Nós temos ainda essa parte de instinto, porque nós estamos num corpo animal. Mas nós somos muito mais razão hoje, apesar das emoções ainda serem bem fortes, né? Então, nessa época desses seres mais primitivos, a população da Terra era bem menor. Tá? Muito menor, não chegava nem na casa do bilhão, tá? Na época de Jesus, nós tínhamos em média 160 milhões de encarnados aqui, 160 milhões apenas, não chegava nem a 200 milhões, tá? Então, antes de Jesus, era menos ainda, era bem pouca gente aqui, tá? Era muito pouquinho. Hoje, nós temos, muitos dizem que são 8 bilhões já de encarnados que nós chegamos, mas na contabilidade espiritual que os espíritos vêm me dizendo, porque tem muita gente que não está registrada, nós já estamos na casa dos 9 bi, tá? Então, gente, nessa época que tinha essa humanidade muito primitiva aqui, aqui era um planeta muito primitivo, extremamente primitivo. Então era um planeta considerado um planeta de exílio. como tem no universo muitos planetas de exílio. Ou seja, o que é um planeta de exílio? É um planeta que recebe almas que são exiladas dos seus orbes porque não acompanharam a evolução daquele planeta. Em transições planetárias, nesses planetas, eles não acompanham as transições planetárias e são degredados. Ocorre o degredo cósmico, a expatriação planetária para um mundo de exílio. Então, muitos foram vindo aqui para a Terra. Tá? Então, o que, que aconteceu? Existem alguns planetas que estavam em transição planetária e existiam lá alguns espíritos que eram muito inteligentes. Eles tinham um nível intelectual muito grande. Eles tinham um conhecimento científico profundo. Eles tinham um conhecimento magístico profundo. Tá? Só que eles não estavam conseguindo acompanhar a evolução na moral. Eles não estavam evoluídos moralmente. Precisava adquirir uma cota de evolução, uma porcentagem de evolução moral para poder permanecer encarnando naqueles orbes. Como eles não acompanharam a evolução moral, só estavam evoluídos intelectualmente, eles foram expatriados daquele planeta. E muitos deles vieram para cá, para a Terra. Nessa época, lá atrás, né? Quando ele era planeta, era bem primitivo aqui. Eles foram expatriados para cá. Esses espíritos, eles tinham na época uma capacidade mental muito forte. Eles tinham muita força mental, muita disciplina mental, muito conhecimento científico. Tem até um livro que, Os Lados de Capela. Capela, ele fala que eles, do Edgar Armand, que eles se movimentavam mentalmente, né? Mentalmente. Eles deslizavam até a hora que um vai. Não, é Exilados por Amor. Já viu esse livro? Exilados por Amor. Até o Jornada dos Anjos está ali, que é um antes, é um depois desse. Ele fala que quando um vai matar o outro, ele usa a força mental. Ele envenena e depois usa a força mental. Então você demonstra que ele já tinha uma força psíquica bem maior do que a gente tem hoje em dia. Bem maior que a gente tem aqui. É. Então, o que acontece? Esses espíritos chegaram aqui, tá? Quando eles chegaram aqui, eles precisam entrar num corpo físico dos seres que estão encarnados aqui, né? Quando eles encarnaram aqui, o que aconteceu? Como eram as primeiras encarnações, como eles tinham uma força mental muito grande, uma disciplina mental muito grande, eles conseguiram burlar o cérebro físico. E também conseguiram fazer com que pudesse eclodir todas as lembranças do planeta ao qual eles vieram, mesmo estando encarnados e no esquecimento. Tá? Só que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Esses exilados vieram para cá. Todas as transições são assim, tá? Todo exílio é assim. Eles não podem ficar desamparados, porque não existe orfandade no plano espiritual e nem no universo. Então, espíritos evoluídos são também enviados para ajudar no progresso desses que estão sendo exilados. E os que foram enviados para ajudá-los também tinham grande conhecimento intelectual, grande força mental, disciplina mental, conhecimento científico e conhecimento magístico, igual a eles, só que eram bons espíritos, usavam aquilo tudo para o bem. Então, eles vieram para ajudar no progresso deles, quer dizer, eles não precisavam estar aqui, mas eles vieram por amor para ajudar aqueles espíritos que foram exilados a evoluir, para que eles possam voltar para o seu mundo de origem. Então, primeiro, quem veio? Primeiro, quem veio foram os mais evoluídos, para preparar tudo para receber os exilados. Tá? Então, os evoluídos foram encarnando aqui, e eles foram aquele conhecimento todo, adquirindo e tudo mais, de moral elevada e tudo mais. E foram recebendo eles. Só que, como eu disse, eles burlaram tudo isso. E quando chegaram aqui, a atmosfera psíquica do planeta Terra era leve, ela não estava contaminada com todo esse morbofluido, com todas essas criações mentais inferiores que nós temos hoje em volta do planeta. Essas criações mentais são criadas pelas mentes e pelas emoções, porque as emoções dão cor e vida às criações mentais, dos espíritos aqui, encarnados e desencarnados, criações mentais inferiores que são criadas por mentes desequilibradas, viciosas e revoltadas, violentas e agressivas. Naquela época, não tinha isso, porque os espíritos que estavam encarnados aqui Não, vamos tirar os evoluídos, vamos falar dos primitivos, os pouquinhos que estavam aqui. Os espíritos primitivos que estavam encarnados aqui, eles não tinham maldade. Eles eram ignorantes, ingênuos, primitivos. Então a mente deles não era poluída, não era uma mente maldosa. Então as criações mentais deles eram leves, não eram criações mentais inferiores, que deixam a atmosfera psíquica do planeta densa. Além de eles serem mentes que não tinham criações mentais pesadas, vamos dizer assim, de contaminação fluídica, eles eram uma quantidade diminuta de seres, o que faz com que a atmosfera também fique leve, porque tinha pouquinha gente. Então, esses espíritos que vêm com conhecimento magístico, intelectual e científico, eles conseguiam manipular os fluidos da natureza somente com a mente, porque não tinha um empecilho da psicosfera estar contaminada, porque quando ela está contaminada, fica tudo muito materializado e pesado. Fica uma insalubridade energética muito grande. Então é difícil a manipulação mental, porque está tudo muito denso. Como não tinha nada disso, era tudo muito leve, não tinha contaminação fluídica, eles conseguiam manipular os fluidos da natureza com a mente, sem precisarem de condensadores energéticos. Sabe o que é um condensador energético? Não, mas eu me lembrei de uma coisa interessante. Não, mas calma, só explicar o que é um condensador energético. Só que o André Luiz se referiu algumas vezes quando ele está chegando no planeta Terra e está aquela mancha que está contaminando. Sim, essa parte. É isso aí, a psicosfera densa, dos então, pensamentos. É isso aí, é exatamente isso. E hoje em dia deve estar indo pior do que naquela época, sei lá. E o número de mentes que hoje existem. É contaminando demais. O número de pessoas demais. Complicadas com nível evolutivo baixo. E eu reparo demais, qual é a melhor hora que eu consigo me sentir melhor? É quando eu estou, por exemplo, num barco, muito longe da costa, ou num avião mesmo, que tem pessoas em volta, porque tá meio fora dessa, no avião principalmente. A hora que eu melhor ouço os espíritos, que eu ouço, meu, praticamente igual a gente tá conversando assim, na verdade igual assim, é quando eu tô no avião. Talvez seja por causa dessa distância que tem das outras mentes que estão na Terra, porque as mentes acabam realmente contaminando. Sim, e lá tá mais complicado. Etéreo, porque você tá mais distante da crosta, tem sentido o que ele fala. Então você tá um pouco mais distante desse volume de mentes. Então lá ele tem só o que está no avião, né? Ele está apartado de todo esse... Muito interessante. Como nós seremos detalhistas, e para que as pessoas possam entender, vocês podem ver que o Eduardo Sabag não tem o conhecimento do condensador energético. Tá? Nós não temos todo o conhecimento do universo, nós temos um conhecimentozinho, todos nós. Então aqui nós estamos agregando conhecimento. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Nós estamos crescendo, evoluindo. Sim, claro. É assim. Então o que acontece? Um condensador energético é um objeto material, seja ele qual for. Imaginem um terço. Já viram um terço católico? Se você pegar um terço e começar a pegar e contar bolinha por bolinha e ficar orando com muita fé, com muita vontade, com um coração muito bom, aquele terço ele vai ficar impregnado da energia magnética que você vai emanar, energia positiva, energia boa. Então se você pegar aquele terço e botar no pescoço, ele está carregado daquela energia positiva de oração que você fez de amor. Isso é muito bom. Se eu pegar comida, frutas, qualquer comida, e botar, fazer imposição de mãos, como se fosse um passe, que não deixa de ser, é um magnetismo, e você começar a orar aquelas frutas, emanando boas energias para aquelas frutas me trazer uma cura espiritual, para me trazer um renovo, um fortalecimento, dependendo da força mental que você aplica e do sentimento que você aplica, cada vez mais amor, se você tiver muito amor e uma força mental muito grande, um alto poder de concentração, você vai emanar isso para aquelas frutas e quem comer aquelas frutas vai ser beneficiado pelas energias que você mandou. Então aquelas frutas são os condensadores energéticos. É o condensador de energia. Essa é a parte positiva que você pode fazer com qualquer coisa. Agora vamos para a parte negativa. Imagine, já viu esses trabalhos na encruzilhada que tem aquela panela de barro? O nome daquela panela de barro é alguidar, tá? Aquela panela de barro. Vamos supor que o trabalho que foi feito ali, a garrafa de cachaça, o alguidar e tudo mais, foi para prejudicar uma pessoa. Foi um trabalho ali na encruzilhada feito para causar doença em alguém. O que a pessoa faz? Ela pega uma foto daquela pessoa que ela quer prejudicar, ou uma peça de roupa, pra que que é a foto? Pra ela se concentrar na pessoa, com mais força. Ela fica vendo a foto, ela pensa melhor na pessoa. Ou a peça de roupa. Geralmente a foto é melhor. E aí ela emana sobre o fluxo de elétrons daquele condensador de energia toda a sua cota de energia mórbida mental inferior. Não faço isso em casa. Então ela ali, ela começa a pensar que quer que aquela pessoa morra, que aquela pessoa tenha doença, com muita raiva. Ela tem que sentir ódio. Sim. Sem ódio não dá pra fazer. Tem que sentir muita raiva, muito ódio. Quanto mais forte for o ódio e o que ela emana com as palavras, porque a força da palavra também tem força, também, a palavra também tem força, ela tem que falar, porque a palavra movimenta energia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a palavra movimenta energia. Então ela faz aquilo tudo, e aquilo ali é um acumulador de energia mental que aquela pessoa emanou. Só que quando ela faz isso, no astral, no plano astral, se cria uma duplicata daquilo ali, uma cópia, porque ela pensou. O que vale não é o material, o que vale é o que está no astral, uma cópia. E nesse momento ela se consorcia com espíritos trevosos, porque ela, quando ela faz esse mal, ela está convidando espíritos trevosos para trabalhar com ela, porque ela entra em sintonia. Então essas energias, elas vão para a pessoa que ela quer prejudicar. Quem é a pessoa que ela quer prejudicar? É o endereço vibratório. É o endereço, chama de endereço vibratório. Então, essas energias vão na hora para aquela pessoa, seja onde ela estiver. Do outro lado do mundo vai. Essa cota de energia morre. Encarnados e desencarnados. Para encarnados e desencarnados. Serve para todos. Então, o que que acontece? Essas energias, quando chegam naquela pessoa, elas são absorvidas pela aura da pessoa. E quando é absorvida, a pessoa pode ficar doente, pode levar até o desencarne. Como é que se desfaz isso? Para se desfazer disso, você tem que desfazer o que está lá no plano astral que foi criado. O que está lá no plano astral. Para desfazer o que está lá no plano astral, você tem que chamar espíritos que têm esse conhecimento para desfazer magia. Os médiuns têm que ter conhecimento de desdobramento, eles vão desdobrar consciente e vão ajudar os espíritos lá, porque precisa de ectoplasma e precisa também de usar elementais da natureza, geralmente as salamandras, que são elementais do fogo, que você chama com a mente, para ajudar a desfazer tudo aquilo. Tá? É claro que se a pessoa tiver com uma baixa vibração, ela absorve essa energia com mais facilidade. Se ela tiver com uma vibração elevada, ela pode não absorver, ou absorver só uma cota menor, que não vai fazer tanto mal a ela. Mas em determinado momento, qualquer coisa que vai fazer baixar a vibração dela, porque a energia vai ficar pairando. Sentiu uma tristeza, sentiu uma raiva, um ódio, aí a vibração baixa, ela vai, a energia já está ali, ela vai absorver. Que ela vai ficar pairando, só esperando o momento certo para absorver. Eu estou resumindo. Então, o condensador energético é isso. Esses espíritos que foram exilados, eles vêm com esse conhecimento de lá daquele planeta. Como eu disse, eles não precisam desses condensadores energéticos. Eles faziam tudo com a mente. Sim. Faziam tudo com a mente. Por causa eles eram mais evoluídos do que a gente hoje em dia, né? Sim, sim, sim. Então, só eram evoluídos, assim, na moral. Intelectualmente também. Intelectualmente, eles eram muito mais. E moralmente. Eles eram muito mais evoluídos intelectualmente. A civilização deles era moralmente também era bem mais que a gente hoje em dia, né? Embora então, que esses estejam meio... Esses espíritos, quando eles chegaram aqui, eles foram colocados no caminho daqueles que são os bons que vieram ajudá-los. Os bons começaram a orientá-los, começaram a prepará-los desde criança para que eles possam usar todo esse conhecimento magístico para o bem. Para o bem, porque você pode usar a magia para o bem, não é só para o mal, né? Só que o que que aconteceu? Como eles não têm um nível moral elevado, mesmo que esteja no esquecimento, você sabe que começa a eclodir o jeitinho dele de ser, né? O jeito dele de ser. Então tem várias paixões ali. Tem ganância, tem orgulho, tem prepotência, tem vaidade, tem inveja. Então isso eclodiu. Alguns não entraram nessa, alguns se consertaram, mas outros não. Então o que que aconteceu? Eles começaram a sentir inveja dos que ensinavam para eles, ou seja, dos espíritos evoluídos que vieram, sentir inveja porque queria ser igual a eles, queria ter o conhecimento deles, né? E eles começaram a sentir uma vontade muito grande também de manipular os outros os outros companheiros queriam se sobrepor aos outros, manipular mentalmente para poder escravizá-los, colocá-los como seus subalternos, como seus escravos. E outras pessoas também. Tá? E os da luz começaram a perceber isso. E começava a dar conselho, não entra nessa. Isso daí você está se consorciando com o mal e tudo mais. Só que eles não queriam ouvir. Eles começaram a sentir inveja, ganância, começaram a ficar gananciosos e tudo mais. Aí eles entraram em sintonia com os espíritos trevosos que já tinham aqui na Terra. Só que esses espíritos trevosos que nessa época tinha aqui na Terra, quem eram? Eram também exilados, mas eram espíritos mais antigos, espíritos mais fortes do que eles, com mais conhecimento do que eles na magia, na ciência, com muito mais conhecimentos do que eles, que eram os dragões e os chefes de legião dos dragões. Tá? E aí os do bem, os da luz, falavam assim para eles, olha, tem espíritos mais antigos aqui que são do mal, eles vão dominar vocês, eles são mais poderosos do que vocês, têm mais conhecimentos, vocês serão dominados por eles. Só que vocês não vão sentir, vocês vão achar que não estão sendo, porque é sutil, eles manipulam sutil. Você vai achar que eles não estão manipulando vocês, mas estão. E eles não acreditavam, não, nós somos os maiorais, nós somos os poderosos. Nós não seremos manipulados mentalmente nem emocionalmente por eles. Muitos deles nem acreditavam que esses espíritos existiam, mas eles existiam. Eles estavam ali. Tá? Então, o que, que aconteceu? Como eles entraram em sintonia com esses espíritos trevosos mais antigos, os espíritos trevosos realmente tomaram a mente deles e começaram a usá-los como instrumento para fazer o mal. Né? Então, o que, que aconteceu? Nessa época, eles eram levados para um ensino iniciático. Eles iam se transformar em magos. O intuito era transformar em magos do bem, magos da luz. Tá? Mas eles não queriam isso. Como eu disse, eles deixaram a ganância entrar, a arrogância, a prepotência e tudo mais. Sede de poder. Sede, né? De poder. Eles eram levados aos 7 anos de idade já para aprender a disciplina mental, a magia e tudo mais, para aperfeiçoar tudo isso. E eles, entre os 42 anos e os 49, eles se transformavam em mestres, que se transformavam em grão-mestre, que aí ele pegava outros discípulos e assim ia indo, transformava os discípulos. Tá? Então foi aí que surgiram espíritos chamados os magos negros. Já ouviu falar dos magos negros? Já, os espíritos que trabalham para o mal, né, óbvio? Sim, trabalham para o mal. Os chefes, né, vamos dizer assim. São os senhores da escuridão. São os senhores do inferno. São esses que são os especialistas, que eles não vão ficar só intuindo e inspirando as pessoas. Eles aplicarão técnicas muito mais poderosas para manipular as mentes. Como, tá? Como os parasitas, as larvas astrais, aquilo que a gente estava conversando. Os implantes. Deixa eu só fazer uma observação aqui. O interessante é que nessa época que os exilados de Capela vieram, os egípcios faziam cirurgias de cérebro. Os maias, os incas tinham conhecimento de astronomia. Preparação de crânio. É, então, coisa que só foi voltar a ser feito novamente há 100 anos atrás. Então, assim, mostra que realmente a humanidade teve um impulsionamento de inteligência naquela época. Éramos para estar muito mais avançados. É isso, se tivesse seguido se tivesse seguido aquela direção, a gente estaria muito mais avançado. Akhenaton tentou isso. Na época de Akhenaton já queria criar máquinas a vapor. Sim. E os das trevas impediram isso. Mas isso demonstra que há uma evidência científica, de certa forma, de que realmente essa invasão, essa mudança ocorreu. E antes de a gente avançar nisso, só para confirmar cientificamente o que você acabou de explicar, os condensadores energéticos, porque muitos já ouviram falar da foto Kirlian, que ela vai mostrar a aura das pessoas. Aura, Mas se você pegar objetos, então assim, a pessoa vibrou muito durante a vida em uma chave, em uma peça de uma joia, assim, diferentes peças, elas também estão impregnadas dessa, sim, desse eletromagnetismo. Verdade. Então, assim, é uma comprovação científica que o condensador de energia é funcional. Funciona mesmo. Né? Isso na matéria, eu me refiro. Né? Uhum. É importante que vocês entendam que nessa época, muito lá atrás, esses magos negros, eles eram os mais poderosos, tá? Eles tinham uma capacidade muito mais forte na magia. Eles não estão mais aqui. Eles já voltaram para os seus orbes de origem e outros foram exilados para outros orbes de outros planetas de exílio. Mas nós temos magos negros aqui ainda, que são os remanescentes, são os aprendizes. Mas não subestimem, porque esses magos negros que estão aqui também são muito poderosos, muito fortes mesmo, e eles têm muitos conhecimentos, tá? Então aqui ainda existem muitos magos negros, tá? Então, preste atenção nisso agora que eu vou te falar. Surgiram esses magos negros, tá? O que eles fazem? Qual é o conhecimento profundo que eles têm, além de inspirar e só intuir as pessoas que estão em sintonia com eles para prejudicar? Espera só um pouco. Se você quer saber o que vai acontecer com os magos negros, vai lá no outro canal. Adorei isso. Não, porque tem gordo. Vai lá. Tá ótimo. Tá bom isso. Vai virar uma novela maravilhosa. Então vai pro outro canal, deixa o like, se inscreve e continua acompanhando aqui, que a gente vai fazer vários vídeos bem legais. Eu tô com um pouco de sono, porque na verdade eu não dormi e ele praticamente me buscou lá, porque falou, não, vamos criar, vamos. E tá certo mesmo, né? Eu que tô. Mas nós vamos continuar pegado, pesado aqui.